por um momento ouvir Deus falar. Uma lágrima na face rolou, e de joelhos dobrados ouvir o Senhor. Ele me falou suavemente: lembra-te do dia que te chamei, e de onde saíste tão somente. Com amor profundo te amei. Eu te tirei de um lodo de lama e paguei um preço alto para te salvar. Não foi glória, honra nem a fama que tua alma veio saciar. Com mão forte te exaltei, e você como árvore floresceu. Com a coroa da vitória te coroei. Eu sou forte, sou eterno, sou teu Deus. A terra seca não te impediu de crescer. O meu espírito te exaltou. Com poder e mão forte eu que fiz você. Todo mal você suportou. Eu te tirei de um lodo de lama e paguei um preço alto para te salvar. Não foi glória, honra nem a fama que tua alma veio saciar. Com mão forte te exaltei, e você como árvore floresceu. Com a coroa da vitória te coroei. Eu sou forte, sou eterno, sou teu Deus. A terra seca não te impediu de crescer. Seca não te impediu de florescer.